Senhores, esse é o nosso terceiro encontro. Se tudo der certo, nós conseguiremos fazer outros dois, completando cinco. Por que cinco? Não sei, porque eu gosto de cinco. Cinco é um número legal. Três não tem sentido. Sete também não. Mas cinco é muito interessante, o número cinco. Nas duas nós ficamos em partes mais teóricas. A ideia foi, no primeiro momento, distinguir moral, ética, definir um pouco os campos, a diferença entre cada uma das discussões, principalmente distinguir de direito. E lembrar que códigos de ética não tem necessariamente nada a ver com moral, ou mesmo com questões éticas, já que ética seria a ciência da moral. Se faltou objeto, como dizer que é ética? Na verdade, quanto mais código, quanto mais direito, menos moral e, portanto, menos ética. Quanto mais força houver constrangendo você a fazer alguma coisa, quanto menos o fazer o que você faz é fruto, de fato, de uma certa liberdade que você possa eventualmente ter de deliberar sobre si mesmo, menos moral haverá, menos ética também, portanto. Ética pressupõe o oposto, uma certa liberdade. Um fazer de tal forma que poderia ser de outra. Que não haveria nenhuma ordem de constrangimentos para ser de outra forma. Já que ética parte do pressuposto do estudo dessa liberdade, é possível estudar também os limites dessa liberdade. Se não há liberdade no sentido da liberdade que instaura a moral, então quais são os limites dessa mesma liberdade? Digo isso porque, das duas perspectivas que nós trabalhamos da ética, uma ontológica, outra deontológica, uma pretende dizer o que as coisas devem ser, a outra pensa a ideia de ética a partir de uma análise de como ela é. Nós vamos prestigiar daqui para frente essa perspectiva ontológica, o que é. Quando eu digo o que é, pensamos em duas coisas. Primeiro, como valoramos dentro de um campo específico chamado campo jurídico? E B, quais são os próprios limites do campo jurídico e, portanto, da sua liberdade moral? Quais são os limites do constrangimento que o grupo exerce sobre você e até que ponto esse mesmo grupo é o criador de valores? É o criador de valores. E perceber isso em alguns casos específicos. Alguns casos mais assintosos. Mais assintosos. Ora, primeiro, uma questão sobre o próprio campo. O que eu chamo de campo jurídico? Campo jurídico é o conjunto de pessoas que, de certa forma, comunga de um certo saber, que possuem um saber comum. Um saber que você chamará de jurídico. Quando eu digo saber jurídico, eu não me refiro a saber qual o prazo para alegações finais na ação ordinária. Eu não me refiro a saber qual a natureza jurídica do título de crédito. Não é esse saber específico, saber dogmático. É um saber que corresponde a uma determinada cultura. É um saber que corresponde a uma determinada forma de atribuir sentido e valor ao mundo, forma essa que ordena a sua forma de valorar. É aquele saber específico que faz com que, numa sala de aula de sétimo período, se algum professor numa aula goiaba é aquela que a gente faz rodinha, vamos fazer rodinha, vamos discutir, vamos debater, que é um jeito do professor não ficar falando o tempo todo. É, passar filme também, funciona, muito bom. Eu gosto muito desse recurso, particularmente, porque assim eu falo menos. Aí na aula goiaba, o professor diz, vamos debater pena de morte. Quem é a favor da pena de morte aí? Oh. Vocês já passaram pelo debate? Apanharam muito quando abriram a boca para dizer que eram favoráveis à pena de morte? Quem bateu em vocês além do professor? Ah, é? Ah, então isso facilita muito as coisas. Meu amigo, no geral, se você abre a boca no curso de direito para falar favoravelmente à pena de morte, saiba que vem pancada de tudo quanto é lado. Eu acho que se fizer uma enquete, Os contrários à pena de morte ganham no curso de direito. E com a margem boa. E com a margem boa. Principalmente se a pesquisa for oralmente, em público. Você é contra ou a favor? Os favoráveis ganham. Os contrários à pena de morte ganham. Se você faz a mesma pesquisa no curso de engenharia, é bem provável que ganhe o oposto. É bem provável que a pena de morte ganhe. Você tem duas hipóteses. A, ou no vestibular as pessoas que são favoráveis à pena de morte tendem a passar mais em engenharia do que em direito. Que parece uma hipótese muito ridícula, porque no vestibular ninguém pergunta se você é contra ou a favor da pena de morte. E muito menos dá ponto por isso. É importante fazer isso. Ou então B. De alguma forma você entra para o curso e começa meio que pensar como todo mundo. Pensar como aqueles que você julga ser maioria. Todo campo se constitui como tal porque ele gera um saber específico do campo. Esse saber específico, um sociólogo contemporâneo, apesar de morto, chamado Pierre Bourdieu, chamou de hábitos. Em latim, sem traduzir, em itálico. É para você não confundir com hábito mesmo. Hábito que você associa é aquilo que eu faço por costume. É porque o tal hábitos dele corresponde, segundo um conceito dele, você verá que Pierre Bourdieu é alguém que não faz a menor questão de ser claro. Ele diz, hábitos é um conjunto de disposições duráveis que, apesar de socialmente estruturadas, passam a ser estruturantes. Entendeu? O que ele quer dizer com isso? Conjunto de disposições duráveis, ou seja, é um saber que dura. É um saber que permanece algum tempo. Não é um saber efêmero. Não é uma ideia que dure pouco. É um saber relativamente estável, relativamente permanente. Que apesar de socialmente estruturado, ou seja, é um saber inventado, construído em jogos sociais, em encontros sociais. Apesar de estruturado, ele funciona como estruturante. Ele é criado, mas funciona como um criador de sentido e valor das coisas. Como um grupo constrói esses valores? Simples, pela convivência. Pela convivência. É por isso que todo hábito está ligado a um campo social. O que caracteriza esse campo social é que as pessoas que pertencem ao mesmo campo são submetidas a experiências comuns. Experiências cotidianas comuns. Também quando você entrar no curso de Direito, sua vida era outra. Talvez você fosse mais feliz e não sabia. Espera até colar grau para você ver. Espera, vai ver como é que o negócio piora. Tudo tende a piorar. Tudo tende a piorar. Melhor ainda para você que, durante o segundo grau, você estava vendo televisão, aí vinha seu pai te dar um esporro. Seu vagabundo, para de perder tempo. Vai estudar, senão você não passa no vestibular. Essa ideia do tempo que se perde, eu acho ótima. É muito legal. Como assim perder tempo? Porque enquanto você faz aquilo que as pessoas dizem que é perder tempo, estranhamente você se sente vivo também. Estranhamente você respira. Estranhamente você existe. A história da perda de tempo é dizer que o que você faz não serve para nada. Que você deve voltar todas as suas forças, se concentrar, se entristecer, se submeter a uma alegria futura. Você está sempre lutando, portanto, pelo futuro. Não perca tempo, você tem que lutar pelo vestibular. Como se após o vestibular o mundo todo fosse mudar. Oba, aí sim é o paraíso. Aí sim mundo de alegrias. Tal qual para o muçulmano que morre depois da bomba. Encontra 60 virgens no paraíso. 60 e quantas? Cada vez que eu falo que são não sei quantas virgens, tem alguém que diz que são mais. Eu comecei com 6, cara. Eu comecei dizendo que eram 6 virgens. Aí sempre tem um aluno que diz, não, são 10. Pô, 10 e vai ter isso tudo? Já está em 72. Ontem à noite eu dei aula no Após, eu falei 60. Aliás, eu falei 50. Aí o cara, não, são 60. Estou inflacionando, cara. Olha, quando chegar a 100, me avisa que eu me converto. Não, porque me arrebentar só por 5, por 60 eu não topo, não. Mas 100 eu 100 está valendo. 100 eu encaro. Oh, por 100, oh, qual é? Vamos lá, né? Tá difícil arrumar uma por 100, assim. Vale a pena, vale a pena. Ué. Comprei a cotação, hein? Olha, aí é muito engraçado que você entra na universidade, aí começa a dizer, não perca tempo, que é o concurso, é o emprego, é... Aí você entra para o emprego, aí também não perde tempo, porque você, eu tenho que fazer logo, produzir muito para entrar para a posteridade. Aí você já ignora, você já perde toda a ilusão de ficar para a posteridade. Você vai ser só mais um bosta que depois que você morrer, seus parentes vão chorar. Alguém que eventualmente gosta de você, mas depois te esquecem também. Esquecem porque as pessoas que lembram de você também morrem, e a lembrança de você que estava nelas também morre junto, e pronto. Você vai ser só mais um cara, uma lápidezinha no cemitério, que vão passar, olhar e dizer, quem é filho da puta aqui que morreu? E mais nada, e mais nada. E enquanto isso... Fica, quando você perde essa esperança de ir para o futuro, você diz, agora é a aposentadoria. Tudo que eu farei é para a aposentadoria. Porque aí sim eu vou ser. Aí quando você chega na aposentadoria, você descobre que a vida é uma bosta mesmo. E não tem jeito. E até lá você tem a impressão sincera de que não viveu. Que tudo aquilo que você olha para trás e chama da sua vida até aqui, era só uma luta desesperada para não perder tempo. Quanto mais tempo você não perde, mais vida parece que você perde enquanto isso. É o mesmo que acontece com o saber. Você entra para o campo jurídico e começa a ter uma experiência comum. A experiência comum diz, não perca tempo! E aí você chega em aulas de filosofia ou ética, dizendo, ah, que saco, vou perder um tempo danado. É porque discutir você mesmo, o que você faz, o que a profissão que você escolheu faz, é perda de tempo. O importante é discutir coisas que têm uma finalidade, coisas que são úteis. O exemplo do cavalo é ótimo. Quando eu entrei para o curso de direito, eu achava que cavalo era um bicho de quatro patas que eu montava em cima. E isso, para minha surpresa, que eu discuto que cavalo é um bem móvel semovente. O útil é saber que cavalo é um bem móvel semovente. Isso é que é útil. O que importa o resto? O importante é saber que os poderes da República, o poder do Estado é uno e indivisível, mas que se divide em executivo, legislativo e judiciário. Que os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Se algum babaca chega para você e prova por A mais B, o óbvio. Que isso tudo é um discurso completamente sem sentido. Você diz, não me interessa, não me interessa, não é útil, não é útil, não é útil. O que serve para alguma coisa é sair repetindo, nem um robô. Não, mas eles são independentes e harmônicos entre si. E aí você tenta depois, em latim, explicar como, afinal de contas, o judiciário diz para o legislativo o que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer. Tenta explicar em latim por que o presidente da Assembleia rasga uma citação, dizendo aqui você não entra, nós temos a soberania de plenário. E fica você do outro lado da TV tentando entender essa bosta acontecendo e saber quem está certo e quem está errado. Abre os livros que só dizem coisas úteis e eles dizem os poderes são independentes e harmônicos entre si. Já dizia Montesquieu, que mas cita uma frase, segundo o aclamado, e nada disso resolve o seu problema concreto. É porque você estava o tempo todo tentando não perder tempo e esqueceu de pensar em você mesmo. É uma característica de todo o campo social pensar coisas úteis e não pensar a si mesmo. O saber, que é chamado de hábitos do campo, é justamente o oposto desse pensar coisas úteis. É a consequência, é um saber que é gerado enquanto você se distrai tentando não perder tempo, enquanto você se distrai pensando coisas úteis. É um saber gerado ao mesmo tempo em que você desenvolve o saber das coisas úteis. saber inconsciente, que é eficaz justamente por ser inconsciente. Se for trazido à superfície, estranhamente, ele perde a eficácia. Como saber estruturante, ele é capaz de determinar as suas ações, explicar por que você faz o que faz, do jeito que faz. Mas se perguntar para você por que você faz o que você faz, do jeito que faz, você produzirá o discurso outro, discurso das coisas úteis. Quer ver como esse hábito se mostra no campo jurídico? Como inconsciência? Eu trabalhei com alguns períodos sucessivos, alguns sétimos períodos sucessivos, um trabalho nesse plano de ética. O trabalho era, vá à luta, meu amigo, vá entrevistar juízes, promotores, advogados ou professores de direito. Professor de direito, leia-se, de disciplina útil. Processo, direito civil, penal. Não venha com essas coisas que não servem para nada, tipo sociologia, introdução. Não me venha entrevistar o Ângelo. Não funciona. Qual o tema? Imparcialidade. O que é imparcialidade? Se você levar... se você for rigoroso com o conceito, significa que ser imparcial implicaria você não ter nenhum valor, nenhum juízo de valor. Os livros de introdução descrevem o ato de decisão de um juiz como sendo um ato em que uma pessoa absolutamente sem valor prévio nenhum vê um caso, não emite nenhum julgamento prévio do caso, lê um catatal de papéis produzidos chamado autos, e só depois de ler tudo é que ele faz uma reflexão do tipo, tendo em vista tudo que eu li, acho que o que aconteceu foi isso. E já que o que aconteceu foi isso, o direito que é aplicável é esse. Ah, já sei como resolver o caso. É muito provável que o que aconteça é o oposto. O cara chega, você olha, quando mal começa a contar a história, você diz, já sei estupro. Ei, é estupro, já sei. Esse cara tem uma cara de estuprador, se não me engano, olha só essa pinta de pilantra. Está na cara que sai a conversa. E que todo o direito que você usa na sentença é muito mais um raciocínio pós-fato, um raciocínio pós-decisão, decisão que já houve no primeiro momento quando você bateu o olho no sujeito, raciocínio que vai só justificar o seu juízo prévio do que propriamente o julgamento que decida alguma coisa. A decisão já aconteceu. Mas era legal porque, partindo dessa hipótese, entrevistavam juízes. Não tinha questionário. O barato é não ter questionário, que é para fluir como conversa. Tem algumas perguntas que você prepara, porque você tem que ter uma meta, você tem que ter um tema. O tema é de imparcialidade. Mas você produzir perguntas com base, muitas vezes, na resposta da pessoa. É diálogo. Vai forçando. E tem a postura do idiota. Era isso que eu orientava os alunos. Muita gente tem facilidade com isso, porque já nasceu com talento. Tem a postura do idiota. Para quem nada é óbvio. Você tem que questionar o óbvio. Porque você também faz parte do campo jurídico. É provável que o mesmo saber que afeta o juiz afete você também. O saber que faz com que as coisas sejam óbvias para todos. Então, por exemplo, o que o juiz é imparcial? E o juiz dizia, claro, todo juiz é imparcial. Mas o que é ser imparcial? Imparcial é, e o cara citava uma coisa que se você buscar em manual de teoria geral do processo, você acha igualzinho, decorou. Claro, porque ele teve que passar em concurso e para isso ele decorou. O aluno começava a questionar o discurso do manual. Uma pergunta que se mostrou chave era a ideia do juiz mais experiente e do menos experiente. Há alguma diferença entre um juiz mais experiente e um juiz menos experiente? Olha, vários juízes responderam. Há muita. É porque quando você sai da faculdade, você não está preparado para ser juiz. Então, porra, o que a gente ensina aqui, cara? Achei que fosse direito, achei que juiz só sabia direito. Mas não, há um saber que vai além do direito. Como assim? Por exemplo, você está de plantão e juiz novo pega plantão. Juiz novo é o cara que rala. Aí no plantão vem advogado pedindo habeas corpus. Num concedo. Só juiz novo consegue, por quê? Porque é babaca, porque advogado é malandro, aproveita o plantão, que no plantão não dá para você pedir ofício para aqui, para ali, analisar a prova. Então, meu amigo, é batata, 90% dos casos que aparecem ali, pediu de habeas corpus em plantão, é tudo pilantragem, não concedo nenhum. Onde é que está escrito em código de processo que não é para conceder habeas corpus em plantão? Tem o contrário, dizendo que é o plantão e tal. Mas é um saber próprio dos juízes. Mas como assim? Mas só tem pilantra pedindo habeas corpus em fim de semana? É. Como é que você sabe disso? Você já vê até pela cara do sujeito. O juiz pouco experiente não sabe disso, ele precisa pensar muito para decidir. Já o juiz muito experiente é automático, ele bate o olho e já sabe, não precisa pensar muito. Talvez você não tenha percebido o absurdo da afirmação. O juiz bom, que é o experiente, é bom porque não precisa pensar. Pensar é ruim. Por que não precisa pensar? Porque já está automático. Ele já automatizou procedimentos. A descota, fim de semana, ele já sabe o que fazer. Precisa pensar. Já caneta. Já cria procedimentos automáticos. Automáticos. Nesse automatismo, uma juíza criminal antiga, em trânsito especial, numa aluna que percebeu muito bem, ela teve muita sensibilidade para fazer a entrevista. É importante ter sensibilidade para perceber essas coisas. E ela procurou, ao contrário de muita gente, que procurou gente conhecida para entrevistar, tipo entrevistar o pai, ou qual é. Ela procurou alguém absurdamente desconhecido. Assim, na Xinjin, entrou, escolheu aleatoriamente uma vara qualquer. Posso falar com o juiz? É juíza. Ah, então tá. E percebeu que no começo havia muita restrição. A juíza, muito desconfiada, que juízes ocupam posição de poder e falar da própria profissão de forma sincera é contraditório à posição de poder que você exerce. O que a aluna fez? Mostrou-se absurdamente submissa. Absurdamente submissa. Se humilhou mesmo, de propósito. Quando ela começou a se humilhar, é mesmo não porque eu estou perguntando isso, é porque eu não sei mesmo, que eu estou tentando aprender e eu queria muito que a senhora me ensinasse, por favor. Ela sentiu-se mais segura. E aí que a entrevista começou a render. E tudo gravado. E ela dizia, olha, com a experiência, você bate o olho, já sabe quem é culpado e quem não é. Bate o olho, já sabe quem é culpado e quem não é. Mas essa história então de que... e a prisão que só tem negro, pobre, prostituta, a frase era o triplo P, falava muito antigamente, é o triplo P, o que você encontra na prisão, puta, preto e pobre. Triplo P. E a juíza dizia, a gente tem, mas com a experiência você vê que são só eles que cometem crime mesmo. Mas a senhora acha que é o quê? É genético? E a juíza, não, são as condições sociais mesmo. O cara nasce num lugar pobre, um lugar pobre faz ele virar bandido. Isso quer dizer que para ela, todo pobre que entra lá já é meio bandido. Já é meio bandido. E é assim, meu amigo, nesse saber que não se torna explícito, nesse saber que é implícito, que é inconsciente, porque se você pergunta na chincha para o juiz, o que você faz aqui? Justiça. Você gosta de condenar puta, preto e pobre todo dia? Não, odeio. Mas é exatamente o que faz. Que diz, não tem outro jeito, é assim. É assim. É o mesmo saber que faz com que, entre os caras que arrastaram o menino, o João Hélio, lá no Rio de Janeiro, e os caras em Brasília, que queimaram vivo o índio Galdino, em termos de crueldade, eu não vejo, sinceramente, muita diferença entre arrastar alguém vivo ou queimar alguém vivo. Mas o judiciário viu muita diferença. Tanto é que, para uns, crime doloso, com umas 5 qualificadoras aí. Por mais que você pensar em teoria finalista da ação, não é isso que dizem? Teoria finalista, né, que predomina? Então, a teoria finalista, qual era a intenção dos caras? Roubar o carro. Roubar o carro. Aquilo ali foi o meio da fuga. Não dá para parar com o moleque amarrado, vamos levar assim mesmo. Assumiram o risco, no mínimo é dolo eventual. Mas ninguém vai dizer que é dolo eventual, é dolo mesmo, qualificado. Quiseram matar e foram cruéis. Já os caras que queimaram o índio Galdino, foi culpa consciente. Eles tacaram o álcool no sujeito, tacaram o fósforo, para ele pegar fogo, mas no fundo, no fundo, bem no fundo mesmo, para lá do intestino grosso, eles não queriam que ele morresse. Não queriam nem que ele se queimasse. O que eles queriam era fazer uma brincadeira. Culpa consciente. Baseado na teoria finalista da ação. Juíza decidiu. A imprensa disse, um absurdo. Vários juristas apareceram em jornaizinhos. E na época meus pais namoravam em Brasília. Meu pai estava no Correio Brasiliense. Correio Brasiliense publica. Era toda terça-feira, eu acho, um caderninho chamado Direito e Justiça. Um suplemento especial que, enfim, só falava de direito. E vinha opinião de ministro, jurista. Foram uns 4 caderninhos só dedicados ao caso. E o que não faltou foi toneladas de juristas defendendo, por questões jurídicas, a sentença da juíza. Dizendo, o caso é revoltante sim, mas ela está juridicamente certa. A boa técnica do direito diz que a boa solução é essa. Qualquer outra é errada. Os caras responderam em liberdade, os que queimaram o Galdino. Você acha que os caras que arrastaram o joelho têm alguma chance de responder em liberdade? Tem uma mané ali que é réu primário. Não adianta dizer réu primário, que tem endereço certo. O juiz vai dizer, não, ele oferece risco à sociedade. Há um grau de periculosidade muito grande nele. Já os caras que queimam o índio vivo não oferecem nenhum grau de periculosidade. Nenhum. No Rio, um grupo de lutadores de jiu-jitsu, Pit Boys, entram na falecida... Esqueci o nome dela, onde fica o Gaspardo, na Lagoa. Tchau, boate, esqueci o nome dela. Pertence ao Chico Rei Carei. Chico Rei Carei diz as más línguas que de tempos em tempos incendeia o próprio negócio, ganha seguro, reforma a casa e reabre. Foi no terceiro incêndio, antes do terceiro incêndio da casa, um grupo de Pit Boys entra na boate, mexem com uma menina lá dentro, mexer assim, de passar a mão na bunda mesmo. O namorado fica um pouco chateado com a cena, diz, qual é, cara? É só o que eles precisavam. Empurram a menina para um lado, o cara para o outro, ele cai no chão, 5 caras juntam um, enchendo de porrada, chute, etc. Os seguranças vão e separam a briga. Nesse meio tempo, até os seguranças chegarem, foi o suficiente para o cara estar caído, com sangue vazando pelo nariz, orelha e boca. Você não precisa ser médico para descobrir que isso é traumatismo craniano. Tentam tirar o cara da boate. Os seguranças, os mesmos que salvaram o cara da porrada, são os mesmos que não deixam ele sair. Porque na porrada, perdeu a cartela e só sai se pagar a consumação. Ridículo, né? Quem tirou o cara de dentro da boate foram os bombeiros. Que alguém chamou os bombeiros lá de dentro. O oficial do corpo de bombeiros disse, pois eu vou tirar. E meu amigo, se você encher o saco, vai preso. Eu não sei se você sabe, mas o oficial bombeiro usa pistola também. E foi na base da pistola que tirou o cara lá de dentro. Foi drama um atrás do outro. Levaram o cara. No hospital, veja, o traumatismo atingiu a parte do cérebro em que, bom, ele conseguiu salvar, mas que afetou a coordenação motora. Ele perdeu a coordenação motora dos braços e das pernas. Não ficou paralítico, mas ele anda troncho e... Profissão dele. Ele trabalhava com desenho industrial. Ele trabalhava com desenho. Sem coordenação motora, ele acaba de perder o emprego. A polícia foi atrás dos caras. Porque os PMs, a Polícia Civil odeia Pit Boy. Pegaram os caras. Descobriram que esse cara espancado foi o segundo da noite. Que na mesma noite, num sinal de trânsito, eles pararam o carro no Jockey Club, pertinho. Parado no sinal, eles bateram de leve no para-choque de um carro. O carro parado no sinal, eles foram e bateram. O cara saiu assim, tipo, pô, qual é? Já saíram os 4. Um com extintor de incêndio no carro na mão, o outro com a tranca do carro. Espancaram o sujeito. Esse morreu. A polícia prende os 2, prende os 3, eram 3 no carro. eles são soltos logo em seguida, que não houve flagrante. Apesar de terem sido presos na mesma noite, a perseguição, mas o juiz entendeu que não é flagrante. Responderam em liberdade, que o juiz disse, não oferecem perigo, que tem endereço certo. Moram na Gávea, os três, dois no mesmo prédio. Meu amigo, por um acaso, tinha um colega meu de faculdade que morava no mesmo prédio. Quando mostraram a foto, eu reconheci logo. Eu fui na festa de aniversário desse amigo meu. Na sala, sem exagero, dava para jogar futebol. Dá para bater um futebolzinho de tão grande que é a sala. Apartamento imenso. Meu amigo, na Gávea ter apartamento imenso é coisa... É para quem tem muita grana. Não é... Esse papo assim, você juiz, votou não, não. Juiz não tem um apartamento desse. É muito acima de juiz. Saláriozinho de 30 mil não paga aquilo. 20 mil não paga aquilo. É muito mais. Os caras moravam ali. É claro que gente que mora ali não oferece nenhum perigo. É claro que eles não são perigosos. Pois no mesmo dia, sabe-se lá quantas pessoas perigosas foram presas. Gente presa 24 horas depois, em que disseram, é flagrante, porque não houve interrupção na perseguição. Um monte, cara, um monte. O direito que você diz ser bom ou errado parece ter um critério para além dos textos, que faz com que o texto que você cita seja só a justificação. Eis o hábitos. É claro que quando você expõe os casos e compara um com o outro, as coisas parecem esquisitas. É que na hora não é esquisito. Na hora o jurista pode ir para jornalzinho e defender, dizendo que é a boa interpretação, que é o bom direito. Justamente porque é inconsciente. Porque das duas, ou você faz isso por absoluta canalice. Acha que pobre tem mais do que morrer mesmo. É puro cinismo dizer que o que você faz é justiça. Ou então é por alienação. Alienação que é alienação do seu próprio campo, dos valores gerados no seu próprio campo. Como os valores são gerados? Pelos encontros sucessivos. Encontros sucessivos. Nós até incentivamos no curso de Direito a não consciência de si mesmo. É porque quando você entra no segundo período, e eu lembro de você no segundo período, você era daqueles que levantava o braço na sala e dizia, professor, não concordo. Eu não sei se você reparou, mas no primeiro e segundo período você pode fazer isso. A partir de algumas disciplinas do segundo, no terceiro, então, o corte epistemológico é evidente. No terceiro, se você continua levantando o braço para dizer não concordo, o professor aqui do outro lado começa a ter um chilique. Como não concorda? Quem é você para não concordar? Você leu o livro do fulano? Você leu o belíssimo tratado Ciclano com 43 volumes? Ora! Tem muito arroz com feijão para comer ainda. Meu amigo, nós cauterizamos o seu senso crítico. Fazemos você apenas decorar lei, doutrina e jurisprudência. A lei que merece ser decorada é a que eu digo que você tem que decorar. A jurisprudência que é boa é a que eu digo que é boa. Não me vem empurrar outra goela abaixo. Se vier com outra diferente, não, mas essa aí completamente ultrapassada, isso aí. E não me venha com outra doutrina. E esse cara aí não sabe nem o que está falando. É assim que funciona, meu amigo. É só na base da autoridade. E você passa a decorar um saber e a reproduzir. E você descobre logo que o jogo é não produzir raciocínio sofisticado. É só argumento de autoridade. E mais nada. E você até passa a escrever assim. Segundo fulano, grande jurisconsulto. Segundo Beltrano, aclamado jurista. Aclamado, você vê alguém aclamando o cara? E por que é relevante dizer que o cara é festejado? Meu amigo, eu já peguei monografia de aluno que entrou aqui escrevendo que nem gente. Chega no décimo período, o cara está escrevendo mormente neste introito ousamos da tavênia a questionar introito. Qual momento do curso que ensinaram você a escrever assim? Em qual disciplina, me diz? O estranho é que você sai daqui assim. E quando fica na frente do juiz, se sente obrigado a falar assim. Mas não é estranho? Ou seja, você incorporou um saber aqui. Saber incorporado que é fruto dos encontros matinais, diuturnos, segunda a sexta, que ainda que não tenha aula, tem o colega repetindo o papo. Que faz com que você estranhamente seja muito diferente de outros tantos estudantes. Que passam de longe olhar para você e dizer, esse cara é do direito. Se não identifica logo e você abre a boca, eu sou do direito. O papo já meio que acaba. Como se dissesse, ele não tem muito a contribuir. Ele não vai dizer o que pensa. Ele vai dizer, não, vocês estão pensando errado, porque o certo é pensar assim, porque a lei é assim. Porque a doutrina já consagrou que é assim. Por isso que não te chamam muito para discutir as coisas. É por isso que você não participa muito das rodinhas. Você acha que lá só tem porra louca. Que o certo e o errado é falar das coisas úteis. Quando você discute a introdução à ciência do direito, ninguém te diz isso, que a ciência é construída assim. Só na base do dogma. E mais nada. Dogma que é construído pela autoridade que vos fala. Dogma cujo discurso da autoridade que vos fala também é sustentada por outras tantas autoridades. É uma grande cebola, meu amigo, só tem casca. É casca de autoridades. E que é o mesmo que dizer o tempo todo, não pense, não pense, não pense, não pense, não me questione, não me questione, não me questione, decore, decore, decore. Isso é útil, o resto é perder tempo. E você já incorpora isso a um ponto tal que qualquer um que exija de você pensar alguma coisa, você se revolta. Aqui até que não, porque aqui a UFES tem um sistema pedagógico muito interessante. A gente já deixa claro logo que mando eu, obedece você. Já fica evidente. Segundo período, você ainda cisma de fazer reclamação do departamento. E aí um chefe de departamento qualquer recebe, claro, faça por escrito. Isso vai virar um processo que vai tramitar por 14 anos e não vai resultar em nada. Isso não desapareceu na gaveta nesse meio tempo. E assim você já sabe direitinho onde você veio parar. Aí você já fica anestesiado. Estudante de faculdade particular, não, já que ele é freguês, e o freguês sempre tem razão. Como se assistir aula fosse equivalente a comprar queijo. E talvez o produto vendido na faculdade também seja equivalente a um queijo. Curado ainda. Aí ele faz abaixo-assinado. Quando o professor que quer pensar... Cara, em faculdade particular, alunos fizeram uma vez um abaixo-assinado. Eu era coordenador do curso na Cândido Mendes, no Rio, no centro. Lá tinha um bando de coordenador, não só. É que às vezes você chamava de colegiado, você chamava todos de coordenadores, entendeu? Eu era um deles. Eu era responsável pelos abaixo-assinados. Tinham tantos que botaram um cara só para isso. Já que eu era novo, claro, é o babaca novo, era eu. Que ninguém gosta disso. Alunos fizeram abaixo-assinado porque o professor passou uma bibliografia muito extensa. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão reclamando que o cara mandou vocês lerem, é isso? Você vem aqui para quê, cara? Para o lanche na cantina, para encher a cara no Nacional. Nacional era o boteco que ficava em frente à cantina. Para encher a cara no Nacional ou para ler? Quando eu entrei aqui na universidade, aconteceu o oposto. Era comum chegar aluno e dizer, professor, mas tem mais algum livro que me ajude nisso? É o oposto. Lá os caras reclamavam. Os caras fizeram abaixo assinado para professor não aplicar prova em dia de jogo do Brasil. Eu falei, você pediu para ele aplicar em outro dia? Porque esse cara eu conheço, ele é fanático de futebol. Não, a primeira opção já é o abaixo-assinado logo. Não tem nem diálogo. Porque os caras estão tão acostumados com o abaixo-assinado que dá certo, que já é a primeira via. Eu falei, eu não vou nem receber essa bosta que o senhor receber. Ele vai ficar puto com vocês aí e não vai ter uma, vai ter duas no dia da prova, no dia de jogo do Brasil. Ele ainda manda um monitor aplicar a prova e vai assistir o jogo que é para você ficar puto. Pergunta para ele esse abaixo-assinado, tá bom. Aí perguntou, o senhor marcou a prova de tal, tem jogo? Ah, é? Caralho, eu sou a besta, vou marcar para outro dia então. Você desenvolve isso na sua cultura aqui dentro, pelos encontros comuns. Quando vai para o fórum, outra. Isso gera um saber comum, e esse saber comum é muito mais relevante. Como conhecer o saber comum? É preciso ter a atitude do idiota. É preciso questionar o seu cotidiano. É preciso questionar o seu cotidiano. Um texto muito interessante de Pierre Bourdieu fala sobre o hábitus no campo jurídico. É um testículo, pequeno texto, que vale a pena você ler. Ele está publicado no livro chamado O Poder Simbólico. O Poder Simbólico é uma coletânea de artigos, em que fala, em um dos artigos, o hábitus no campo jurídico, da construção do saber no campo jurídico. E ainda que Bourdieu não se faça entender com clareza, você vai perceber, porque você é do campo jurídico a essa altura, você já incorporou uma série de saberes. Um saber dito humanista, humanista que é baseado numa hierarquia. Saber humanista que é uma hierarquia de gente, onde há o humano e o não humano. Você identificará, já que você incorporou, pelos exemplos que ele dá, uma série de coisas que você faz, uma série de coisas que você pensa, uma série de coisas que você sai falando por aí como se fosse absolutamente normal. Óbvio, ululante. Mas que não é. E vai estranhar, porque ele é um francês, falando de juízes franceses. Há algo comum entre você e juízes franceses, que não é a lei, não é nem a doutrina, é a cultura jurídica. Juristas acham mesmo que a cultura jurídica é absolutamente singular, particular a todo o resto do conhecimento, só como um exemplo. Tanto é que existe a sociologia, mas há a sociologia jurídica. Você já ouviu falar em sociologia psicológica? Sociologia engenharial? Sociologia administrativa? Já ouviu falar? Mas sociologia jurídica existe. É como se fosse a sociologia, mas eu jurista vou dizer o que dela me interessa, é só isso aqui. Há filosofia, mas filosofia jurídica. Até a lógica. Nos anos 30, juristas achavam que havia uma forma lógica própria de pensar direito. Como quem diz, o raciocínio, a forma que você tem de ligar ideias na sua cabeça, é uma para tudo, menos para o direito. Direito tem uma que é só dela, só dele. Forma própria de pensar do jurista. Porque é isso que você faz quando as pessoas dizem: olha que absurdo esse juiz fez em condenar esses moleques que queimaram o Galdino, crime culposo. Pôs uma bosta, doloso, eles quiseram sim, tacaram fogo, como não quiseram? Aí dirá você para eles. Você não entende os meandros jurídicos, porque juridicamente, é porque o cara pensa errado, ele não pensa juridicamente, você pensa juridicamente. Isso é uma forma de dizer cala a boca para os outros. É uma forma de reproduzir a forma como você foi adestrado aqui, em que o direito não é construído a partir de opiniões, que o justo não vem do debate, o justo vem do dogma, o justo vem do saber consagrado. Mas o saber consagrado muda de autor para autor, o que permite você dizer que esse é o saber consagrado e não o outro. É a autoridade que diz. Características de todo e qualquer campo. Todo campo é hierarquizado. Todo campo. O valor social de um discurso é diretamente proporcional à posição social ocupada pelo porta-voz do discurso dentro do campo. Como assim? Você acabou de colar grau. Vai ao Tribunal de Justiça fazer sustentação oral. Depois me diga como os desembargadores trataram você enquanto você fazia sustentação oral. Eu levei alunos do Observatório Jurídico para fazer um passeio turístico no Tribunal de Justiça. Você foi nessa? Para assistir uma sustentação oral, algumas. Chega uma advogada, pinta de recém-formada, cara de recém-formada, cheiro de recém-formada. Tem tudo de recém-formada. Bonitinha, gatinha, dá um caldo. Assim que ela sobe na tribuna, coitada, trêmula, uma desembargadora se levanta e vai ao banheiro. Mas é automático. Como quem diz, é um intervalo a sustentação oral dela. Isso não se prestar atenção. O outro relator começa a abrir um processo, outro. E a ler, e anotar alguma coisa. Vou antecipar o relatório do próximo, porque isso aqui já está feito, não vou perder tempo enquanto essa desgraçada fala. O presidente de sessão abre uma agenda eletrônica e começa. Será que eu marquei as 9 ou as 10 o dentista? Será que eu remarquei? Melhor ligar para o dentista. Enquanto isso, sustentação oral come solta. Quando ela acabou, levou um tempo para as pessoas perceberem que ela tinha terminado. Veja como valeram as palavras dela ali. Veja que valor social foi atribuída. O presidente, de forma muito educada, agradeceu. Não faltou gentileza. Agradeço a belíssima sustentação oral da nobre causídica. A belíssima sustentação oral da nobre causídica. Ninguém prestou atenção. Ninguém nem ouviu. Se perguntar para ele o que foi que ela acabou de dizer, ele não consegue repetir. Assim que acabou, vem o relator, abre e começa a ler o relatório. E depois vem a sucessão de com o relator. Tudo resolvido, ou seja, nada do que ela disse fez o menor efeito. No mesmo dia aparece para fazer sustentação oral Homerinho, Homero Mafra. Também, o endereço do Tribunal de Justiça tem o nome do pai dele. Já começa por aí. O pai era desembargador. Ele preferiu ser advogado rico. Em termos financeiros, compensou. É aquele cara que todo mundo conhece. É cara que já desde criança está acostumado a peitar desembargador, porque ele peitava o pai. Como todo filho. Pô, pai, qual é? Já perde um pouco o encanto, sabe? Já se sente meio autorizado. Ele tem toda uma consagração social que a coitada da advogada recém-formada não tem. As pessoas, mesmo da plateia que assistiam, não prestavam atenção no que ela dizia, porque conversavam. A plateia era composta por meia dúzia de estudantes de direito e alguns outros advogados que vão fazer sustentação oral depois. Os que eventualmente prestavam atenção, não prestavam atenção no que ela dizia, mas em seus dotes físicos. Oi? Não tenho a menor ideia. Mas ela tinha mais ou menos 1,76, já está pesando. Era pequeno. Dava. Já dá uma aumentada, cabia aí no silicone ali. É porque se ela ganhasse aqueles honorários, provavelmente ia virar um borrachão aí no airbag bombado. Ora, nem as pessoas prestavam atenção. É ninguém, não é dizer que só é todo mundo. Porque o valor que hierarquiza as pessoas no campo jurídico, sabe o desembargador e sabe você também. Se chega um cara para dar palestra aqui e diz, professor da Unesc, você já pensa duas vezes entre matar a aula, sabe? Deixa eu ver, aula de ética, palestra com o cara da Unesc. Aula de ética. Aí outra, fulano de tal, professor da USP, aí já fica você. Pô, cara, vou lá. Ainda que no ENAD o desempenho da UFES tenha sido melhor do que o da USP. Sabia dessa? Menos dos ingressantes. Os calouros lá são melhores que os calouros daqui. Mas os concluintes não. Não é estranho? Isso com a bosta. Sabe? Isso com a zona que é isso aqui. É porque na USP também é uma zona. Os grandes titulares também não vão dar aula. Quem vai dar aula são substitutos. Que nem é substituto concursado, é o substituto que o cara bam escolheu para ir lá. Poucos são os caras que de fato dão aula. E aí você meio tem que correr atrás. Essa sua carência que faz com que você seja bom. É a necessidade. Olha, já é hierarquizado. Aí fazem crer que não, que é igual. O juiz, promotor e advogado são iguais. Iguais é uma bosta, meu amigo. Advogado olha promotor de baixo para cima. Promotor olhava juiz de baixo para cima. Agora tende a olhar de frente. Mas juiz insiste em olhar promotor de cima para baixo. É a grande turra que há entre promotor e juiz. Eu sou igual a você, juiz. Eu sou o juiz. Calha a boca. Só fala quando eu mando. Há um trabalho interessante sobre o campo judiciário que, antigamente, meu amigo, o Ministério Público não era carreira. Ninguém pensava em MP como carreira, porque o salário era horroroso. Era muito ruim. Para você ter ideia, há alguns anos, um professor de história aqui da UFES, que é formado em direito, tinha duas opções: ou virar promotor, ou virar professor da UFES, dedicação exclusiva. Largou o Ministério Público para ser professor em regime de dedicação exclusiva, que ganhava muito mais. Veja que ironia, né? Veja que ironia. É depois de 88 que o Ministério Público virou empregão. Porque depois de 88 que ganhou prerrogativa, depois de 88 que com autonomia orçamentária o salário deu um salto boçal. Porque a primeira coisa que você faz com a sua autonomia orçamentária é... Nós precisamos de recurso para trabalhar. O recurso para trabalhar, lê-se, din-din no seu bolso. Quadruplicou o salário. Foi a primeira coisa que fizeram com a autonomia. Aí virou carreira. Antes não era carreira, era degrau. Quem ganhava bem no judiciário era juiz. Na hierarquia vem defensor público. Antigamente mesmo, há 20 anos atrás, eu peguei essa fase no Rio, porque era o discurso dos caras que já estavam formados. Era muito comum você ver aquele sujeito que mal se forma, não tem como ser advogado, porque o mercado é competitivo. Não é herdeiro de advogado. Então ele tem que fazer concurso. Faz concurso para defensor, porque é o mais fácil porque é o menor salário, portanto menos concorrido. Aí de defensor ele não para de estudar, porque aquilo ali é só etapa. Ninguém é louco de pensar, querer ser defensor o resto da vida. Aí dali ele continua estudando e passa para promotor. Também é etapa, porque ele não está afim de ficar o resto da vida, porque o salário é muito ruim. Mas ele continua ali estudando, e malhando, e ralando, e trabalhando, e ganhando dinheirinho. Aí faz concurso para juiz. Aí sim. Aí acabou. Então, boa parte dos juízes eram ex-promotores, ex-defensores, ex-policiais militares, ex-delegados. E, portanto, isso reforça neles a crença de que há uma carreira. A carreira do jurídico começa com defensor público e acaba com juiz. Que a promoção é feita assim. Reforça o fato de você ser hierarquicamente inferior a ele. Porque os próprios promotores viam o juiz como o cargo que ele quer ter. E os promotores viam o juiz como um medíocre que não passou no concurso que ele passou. Porque se o cara fosse tão bom, teria feito concurso para juiz e não para promotor. Se fosse tão bom, teria passado para juiz e não para promotor. É claro que isso são coisas que reforçam a hierarquia do campo. Isso faz com que a palavra do promotor tivesse muito menos peso moral do que tem hoje. Hoje, ela tem um peso moral violentíssimo. Violentíssimo dentro do campo. O peso que é proporcional à autoridade. Veja que eu não estou nem dizendo o que o promotor disse. Pouco importa o que o promotor disse. O simples fato de ser promotor dá ao discurso que ele produz, seja lá qual for o discurso produzido, um peso moral muito grande. O que eu me refiro com peso moral? É o grau de aceitabilidade do discurso produzido. O quanto é aceitável ou não um discurso produzido. O mesmo vale para o festejado jurista, o aclamado jurisconsulto, as pessoas consagradas no campo. Quando você compra um parecer de um grande jurista, você não compra o texto dele. Você compra a assinatura dele no papel, dizendo que aquilo que está escrito é o bom direito. Porque você sabe que isso tem peso. A validade, portanto, não está diretamente proporcional a como você pensa, mas à posição social que você ocupa. E é por isso que você, que já incorporou hábitos do campo jurídico, não luta por um saber crítico. Você luta para galgar posições dentro do campo jurídico. Porque é galgando posições dentro do campo jurídico que automaticamente você se torna sábio. Ainda que você diga bosta o tempo todo. Ainda que diga asneira o tempo todo. Você que ainda mantém algum senso crítico, porque há alguns malas dentro do curso, que eu não sei por que não foram expulsos ainda, que insistem em incitar em você esse tal senso crítico, dizendo, não morra, não morra, continue respirando, não se renda, porque você entra aqui no segundo período achando que direito é justiça, mas matam isso logo em você. Achando que direito é produto das ideias, mas matam logo isso em você. Você pode até galgar posições e ter um bom salário. Eu não critico querer ter bom salário. Eu mesmo sou um mercenário. Eu trabalho por fins mercenários. Eu viajo a PQP para dar aula. Em semana passada estava em João Pessoa. No seguinte eu vou também. Foram 12 horas, cara, de aeroporto e avião para João Pessoa. Você acha que eu vou para lá pelo amor ao ensino? Não. Eu vou para lá porque num fim de semana são 3 mil reais. É só por isso. Tudo bem, o pessoal de João Pessoa é muito agradável, cara. As pessoas são muito legais. Muito legais. Come-se muito bem naquela terra também. Uma porra, 12 horas de avião, um preço que você paga. E detalhe, o voo sai daqui 7 da noite. Eu cheguei lá às 6 da manhã. 12 horas à noite. Onde o seu corpo queria estar na cama. Na horizontal. Está sentado no avião da TAM. Mais vertical impossível. A poltrona, ela inclina de 90 para 91 graus. Tum. Aí fica você dando porrada com as costas. Está quebrada. Entendeu? Não, é isso mesmo. Que mais do que isso, você esmaga o joelho do cara que está atrás. Você que quer ler jornal, impossível ler jornal em avião. O jornal é grande. Se o cara reclina, o texto que você lê aqui vai para o seu nariz. E para comer? Veja que a barrinha de cereal que serve em avião da Gol não é economia. É porque antigamente tinha uma comida que você precisava de garfo e faca para comer. Mas com o avião do jeito que é, como é que você come com garfo e faca? Impossível. É incomível. Tem que ser alguma coisa que sabe e joga na boca. Porque esse movimento você consegue fazer ainda. Tudo sem separar o cotovelo. Isso você consegue. É o suficiente para apertar cinto, para comer barrinha de cereal e tomar o suco que vai derramar, que vai ter turbulência. Aí você já sabe que o importante é galgar postos, galgar posições, conquistar troféus. Um amigo meu desistiu de ser professor. Já tinha doutorado. Tá, tô de saco cheio. Perdi a paciência. Vou pedir licença dessa bosta e vou estudar para concurso. Era legal dizendo, eu vou pro Ministério Público. Porque ser promotor é outra coisa. O engraçado é que ele queria ser promotor para dar aula. É porque eu fui um pouco mais esperto que ele. Escolhi vida acadêmica, mas escolhi uma área em que ninguém pode meter o bedelho, entendeu? Teoria do direito, quem é que entende dessa bosta? Ética, quem é que entende disso? Qual promotor que pode entender disso? Mas ele não. Ele foi muito idiota, cara. Ele escolheu direito penal. De que adianta ser doutor em direito penal? Se no curso de direito ninguém quer saber do discurso sofisticado produzido por doutorados. Você quer saber é do saber útil para galgar postos. Porque uma vez galgado o posto, aquilo que você diga, todos aceitam com papel de autoridade. Conversando com ele, eu descobri que ele queria fazer concurso, não é para ser promotor, ele queria fazer concurso para ser professor. É porque se ele entra na sala para dar aula de penal dizendo, sou promotor, os alunos ouvem mais, dão mais valor ao que ele diz. Ele é mais chamado para congresso, se ele for promotor que dá aula de direito penal, do que se ele for doutor em direito penal, que só pesquisa direito penal. Ele conhece doutrina penal alemã. Ele fez doutorado na Alemanha. Mas Você quer saber dessa bosta? Você quer saber o que cai em concurso? Que é isso que importa para você. É de merda você saber o que o Verfassen, Bundenfassen, Auschwitz, Dachin. Não tá nem aí para isso. Isso tudo você, isso não serve para nada. A única coisa útil é galgar postos. Porque uma vez galgado o posto, você pode falar a asneira que quiser. Uma vez me botaram para dar uma palestra de ética junto com um desembargador. Foi triste, cara. E olha que eu ainda fui educado, hein? Eu não fui cínico. Eu tive que me segurar muito para... Eu tive que conter muito a ironia. Mas o discurso do desembargador era... Direitos humanos. Antigamente o homem vivia na barbárie. Mas aí o homem evoluiu. Ele descobriu o humanismo. A evolução é marcada pela Declaração dos Direitos do Homem. Quando os franceses fizeram a Revolução e declararam um texto chamado Direitos do Homem, todo mundo leu e disse assim, pô, que legal, isso faz sentido. E aí os homens passaram a matar menos. O homem tornou-se evoluído. Eu falei, pô, revolução? E nem genética é cultural. Então você quer dizer que o Iraque está mais evoluído? Que o suprassumo da evolução, os americanos, são altamente evoluídos quando tacam bomba. Que a guerra evoluiu só porque você não vê cadáver agora. Que a guerra evoluiu só porque você não mata de baioneta, mata com bomba. Esse discurso foi aplaudido de pé com as pessoas dizendo, nossa, como fala bem o desembargador. Pouco importa o conteúdo. Pouco importa o conteúdo. O que importa é a posição social que você ocupa. Noutra palestra, essa o Ângelo estava, hein? Discutia um crime organizado. Olha que coisa legal. Bota um promotor capixaba, um promotor carioca e um promotor paulista, um professor, que era o babaca aqui, e o Ângelo, que era o mediador. O mediador que ninguém entende o que fala enquanto media. Eu cheguei atrasado. O Ângelo falou alguma coisa no começo. Eu não vi o que o Ângelo falou. Também se visse, talvez eu não entendesse. Mas eu sei que alguma coisa que ele disse mexeu com um dos promotores. Mas primeiro todo mundo fala, depois vem comentários. O que eu disse foi o seguinte, porque eu ouvi a fala dos promotores. O promotor carioca, quando falava de crime organizado, falava de narcotráfico. Que o combate ao narcotráfico, o combate ao narcotráfico, e o narcotráfico isso, narcotráfico aquilo. E favela, narcotráfico e favela. O cara de São Paulo falava o tempo todo do sistema financeiro. Sistema financeiro, e a fraude, e não sei o quê. Já o promotor capixaba falava todo, o tempo todo do governo do Estado. A corrupção, a corrupção, a corrupção, a corrupção. E o que eu dizia? A gente está discutindo crime organizado, mas não tem nenhuma ideia de que seja crime organizado, porque para um é narcotráfico, para outro é colarinho branco. Qual a diferença entre crime organizado e formação de quadrilha, sinceramente? Se você pensa em produzir estudos, se você pensa em pensar, se você pensa em políticas criminais para combater crime organizado, eu preciso primeiro saber o que você quer dizer com crime organizado. Porque estratégias para combater narcotráfico não são iguais a estratégias para combater crime no sistema financeiro. Você precisa ouvir de estruturas policiais até completamente diferentes. O que eu dizia era isso. E mostrava algumas características de uma discussão sobre crime organizado na Itália, quando estava falando de máfia. O que é o tal do organizado do crime organizado? Que tem alguns pressupostos. Pressupostos que são comuns aos três casos. Eu consegui achar algo comum aos três. E apontei esse algo comum. Só isso. Aí o promotor, quando veio responder, ele me confundiu com o Ângelo. Eu não sei como alguém consegue fazer o... cara todo malhado, eu sou gordo. Anjo é cubano. Eu sou a mistura de sotaques estranhos. Anjo vai, olha. Eu falo eu conto piada, anjo não. Mas eu sei que ele confundiu. Aí virou pra mim e perguntou assim, você advoga? E eu meio que assim, tá bebendo água. Hã? Você advoga? Falei não. É por isso, porque se é advogado, saberia que o problema real não é esse. Eu não falei nada disso, viu? Mas me senti meio pelo jogo de argumento que ele usou. O que ele queria dizer, só promotores estão autorizados a falar de crime. E só promotores atuam no crime, ou advogados criminais. Aí eu cheguei assim, na hora de responder, eu falei, vem cá, era o carioca, né? Vem cá, você falou o tempo todo de narcotráfico, já falei você logo. O senhor, você é um escambau, você. Você falou o tempo todo de narcotráfico, mas me diz uma coisa, você cheira? Você cheira pó, farinha, brizola, cocaína? Você fuma? Fuma maconha? Já comprou maconha? Você traquica? Já vendeu droga no fórum? Fórum, droga para promotores? Então, não, então me diz uma coisa. Se só quem trabalha com direito criminal é que pode falar de direito criminal, acho que só quem pode falar de crime é quem trai, quem pratica crime. Você pratica crime? Então, meu amigo, o grande sábio para falar, não é de crime, é o traficante. E todos nós somos idiotas aqui. E comecei a dar outros exemplos. Como pode ser um oncologista? Como alguém pode ser especialista em câncer se não tem câncer? Só o canceroso pode ser um oncologista. Como alguém pode ser engenheiro sem nunca ter construído um aparelho? Oncologistas, quem tem câncer não é oncologista, porque quem tem câncer só está morto tempos depois. É difícil o negócio. É brabo. Não é fácil escapar de um. Ora, não é um negócio estranho o argumento dele? Mas é o mesmo argumento de autoridade. Dane-se o discurso. O que ele estava tentando era se impor como autoridade. E o que eu fiz foi detonar como autoridade. Então só quem tem autoridade é quem tem experiência. Então vamos chamar os traficantes, os corruptos, não é? E os empresários que não pagam imposto para vir aqui falar para nós de crime organizado, que todos nós aqui estamos perdendo tempo. Nenhum de nós está autorizado a falar nada. Não é um negócio estranho? Pois em outros campos, fora o direito, aquele que pesquisa uma coisa, que estuda uma coisa, é que curiosamente é tido como mais autorizado a falar dela. O mais autorizado a falar de droga não é quem usa droga, é quem estuda efeitos da droga. No direito não, ao contrário. A legitimidade do fazer. Mas o fazer cria um saber. Saber que é diferente do saber crítico. Saber que oculta um outro saber. Saber que pressupõe inconsciência de um outro saber. Saber que se mostra como prática. Prática que oculta um hábitus. Um hábitus inconsciente. Que para quem olha de fora gera resultados muito estranhos, muito estranhos. Mas para quem olha de dentro, é o bom saber, é o bom saber. Veja que eu fui por exemplos. Eu procurei não seguir o discurso estritamente acadêmico, começo, meio e fim. Deixo isso para Bourdieu. A ideia dessa aula foi tornar compreensível o texto de Bourdieu. Lhe dei o conceito de hábitos e de campo. Os dois são indissociáveis, diretamente indissociáveis. Não há hábitos sem campos. Não há campos sem geração de hábitos. Não há encontros sociais que não gerem um saber próprio a esse campo. Não há pessoa que pertença ao campo que não comungue desse saber. Os dois estão diretamente relacionados. Fora isso que ele mostrará para você, é um jogo que dirá que no jurídico o saber é diretamente proporcional à posição social ocupada pelo porta-voz e não pelo conteúdo dele. E portanto o saber jurídico não vem da crítica, não vem do diálogo, não vem da discussão, nem da autoridade. O que faz com que todos queiram ser autoridade. É por isso que você tem que falar com o seu réu com muito latim, muito data vênia e muita deslegitimação do outro. Então você está falando isso, mas é porque você não conhece o direito. Porque juridicamente é assim. E só você está autorizado a falar juridicamente. E com muito latim, com muita expressão incompreensível. Usa-se latim para dizer algo que teria uma boa tradução em português. Ex tunc. Por que você não fala desde então? Por que você não fala efeito retroativo? Por que você fala data vênia ao invés de dar licença? Bom, pessoal, com todo perdão, mas não leve a mal, mas você dá da vênia. É uma forma de pedir licença. Por que você usa essas coisas? Por que você fala ao jube? Ao invés de falar prisão, xilindró, cadeia. Por que você chama ex-adverso? Ao invés de falar o outro advogado, a outra parte, o advogado do outro. Por que você fala pretório excelso? Talvez falar STF, o Supremo Tribunal Federal, os 11 caras lá de Brasília, que manda e desmanda, os 11 únicos juízes do direito. É, são só eles. Porque todos os outros, já que tem muito recurso para o Supremo, produzem sentenças que são absolutamente inúteis. Só vale mesmo o que os 11 dizem. Aquilo é só uma etapa burocrática intermediária para a decisão final que é feita pelos 11. Não é legal? Nosso próximo encontro será dedicado a, dentro do hábitos, como ocorre a relação entre os dominantes e dominados no campo, entre juízes, promotores, e nos concentraremos num conceito, que é o de peso moral. Peso moral. Peso moral abrirá a porta para a discussão última, que será em torno do poder judiciário e da teoria do direito produzida dentro do poder judiciário. A ideia é o direito que se interpreta e o direito que se cria, a partir de um discurso da teoria do direito sobre a criação do direito e sobre a estrutura do próprio poder judiciário. Cruzar dois discursos que não costumam se encontrar. Porque toda a teoria do direito quer dizer para você ser teoria que produza o justo. Mas além do discurso que diz que produz o direito justo, é preciso pensar a máquina na qual essa teoria funciona, esse discurso funciona. Como funcionar a máquina que se diz produtora de direito justo, leia-se o judiciário. E, portanto, questões como o sistema recursal afetarão, entrarão aqui no nosso bate-papo. Questões como súmula vinculante entrarão no nosso bate-papo. Tá ok? No próximo encontro que falemos de profissão, peso moral. Peso moral. O peso moral de cada agente no campo quando atua na produção do direito. Beleza? Nós veremos que há toda uma fuga do peso moral. Quinta-feira. Vocês têm aula às 9? 9 horas. Porque eu não nasci para acordar cedo. Muito obrigado.